89 Bravo Whiskey, na escuta do solo. Informando o término do reboque, muito bom dia. Pesca 9 Bravo Whiskey foi informado pelo infraero, só deveria prosseguir portão 612. Confirma essa informação? A informação que eu tive aqui que era o portão 5. Acabou de nos informar, ligar aqui pro solo. E pediu para a pessoa prosseguir para o portão 612, o Oscar 9 Bravo Whiskey. Tem que puxar então? Firmo, prossiga para o 612, conforme solicitado pelo infraero. Positivo. Você não poderia voar a mótiva para ligar uma formação, então? Está livre o desvio, vai dar confirmação de abertura de mótiva 371. Ok, está livre o desvio, vai dar mótiva. Precisa de voar por base e livre informações? Precisa no 71? Prossiga, senhor. Tem condição de voar na proa de por base e livre de informações? Bastante. Afirmo. Pesado por base, 371. Por base, obrigado, 371. Interceptando o localizador 3. 597, tá? T597, complete a aproximação LS, chamado instalador em 198, decimal 95. 1895, matou ainda daqui a pouco. Valor Torres, 3597. 597, pouso autorizado, pista 90, vento 930 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 109. 10018, tem livre pouso na 10, então 3597. Corrigindo altímetro 1019. 1019, 3597, acho que eu fiz confusão, o vento como é que é? Vento 130 graus, 07 nós. Obrigado, até o som. Alô Salvador, Oscar no meu whisky, agora na posição 6. Muito obrigado aí, boa noite. Agora sim, Oscar no meu whisky, bom dia. Opa, bom dia. Tatiana chama em Recife em 251, alternativa 3325. Tatiana? Pergunta de Noesco. Recife 251, alterna 3325. 235 ou não 7? Ok, no solo ao 02, 121 no 19. 209. Solo Salvador, bom dia, 135 ou não 7? 5 no 7, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 135, 07. Descansando, desce para 2.000 pés, último trem Salvador no 09, chegada bom. Chegada bom, chegada para 2.000 pés, 09, vou rodar o trem. Controle Salvador, bom dia, 6225, câmbio. 25, sem identificação. Identificando, companheiro. Me autoriza a voar a Lagoinha para fazer uma curva tão grande aqui? 25, contato radar 713 milhas norte de Salvador. Chame para a descida e vou em Salvador. Gente, você me autoriza a voar a Lagoinha? Foi Salvador e agora vetor, está no final do LS X-Ray, 6225. Chame descida. Não, eu chamarei, eu não estou entendendo. Eu posso voar a Lagoinhas? É autorizado voar Salvador e aguarde vetores para o final do LS, 6225. Ah, positivo. Então eu vou aprovar aqui a posição bom, que está na minha história. Então, muito obrigado, hein, o controle. Foi autorizado Salvador. DOR Salvador. Aí se eu for para Salvador, eu tiro toda a minha navegação. A minha posição para mim, o ideal, é bom. Excelente, então, bom. 225. Muito obrigado. Salvador, Xaner 6225 no ponto ideal de descida, senhor. Para 3.000 pés, 25 volts com 30 Salvador, 9099. Positivo, senhor. 3.000 pés, 9099, 6225. Salvador, bom dia, gol 1961 no frente da Foxtrot. Pego 1961 para o Galeão, agora de som do TCOP. Prepara da Daniel Lederume. Daniel Lederume, na sua escuta. Copia. 961 no Galeão, aprovado nível 3620. De Upper November 857 até Moussul. Mike Oscar Lima, CR Uniforme Moussul, que após conforme rota. Decolou da pista no zero, após decolagem de curva à direita, subida da El, após Leda, após direto Irumi. Aciona 5470, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão, Upper November 857 Moussa. Decola da 10, curva direita, Dael Lederume, 5470 no transponder, controle 120, decimal 8, gol 1961. Correto, gol 961, portão 04, chama pronto, pushback, acionamento. Chama na água, obrigado. Veidona, desce pra 2000, leve ele a chama estabilizada. Veidona, 202 dias vai formar estabilizado, 9996. mensagem, um vetor para o localizador. Passava no meio, aguarde um vetor para interceptar o localizador. Aguardar um vetor com 99 ou no meio. Repara o localizador, esquerda 140, chama estabilizado. Beleza. Esquerda 140, forma estabilizado, gol 9-9-6 estabilizado? Estabilizado, 9-9-9-6. Essa que saiu para 1-0, chama aqui em Salvador em 1-9-8, Bispo 9-5. 2-9-5-9-9-6. Entra 2-5, Bispo para 2010, a última metrô em Salvador permanece 1-0-9, aguarde viaturas para o localizador. Em 2019, aguardando 6-2-6. 9-9-9-6, na escuta da torre? Bom dia, estabilizado, aqui 1-0. 9-9-6, atualizado, pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-9-9, ajuste de altímetro 1-0-9-9. Severo pouso 1-0, gol 9-9-6. 1-9-6-1, 9-6-1, autorizado, portão 04, chame táxi. Autorizado, chamando táxi, gol 9-6-1. Tem referência com o solo, pode ser 1700? Momento, agora eu vou confirmar as condições do campo, 01. PD5 aguarde vetor para interceptar a localização. O teto em Salvador estimado de 1.700 pés. São 219, voo 9972. Será 9972, assinando indicação, desça para 2.000 pés, altímetro em Salvador 1.009, autorizada a chegada Mari. Vai prosseguir portão 04. Alfa Juliette vai para 04, voo 9916. Para o táxi, voo 1961, 138 a bordo, 0327, alterna com... Na direita via Indy Alpha, ponte espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste de altímetro no 019. Então, bom voo, bom dia. Indy Alpha, ponte espera 18, 19. Bom dia, bom trabalho. Salve, salve, Virgão, Jesus 4040, 4040. Jesus 4040, prossiga. Gente, é o BD3, tem entrevista para confins, etc. Jesus 2 anos. Era Arbor Elefa. Arbor Elefa. Estabilizou, 6225. Vou tirar a aproximação LS e construir para 1-0, chame em posição. Adorei 1-8, decimal 95. 1-8, 95, 62, decimal. Bom dia, 6225 do Chané, final, visual. Chané 6225, pulso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 10 no norte. Livre pouso na pista 10, com 1196225. Oi, bom dia, voo 1961, ponto espera, tá 10 pronto. Voo 961, mantém o ponto espera. Mantendo. Jet Duna. 5973. Desce para 3.909, direto do Duna, Rio 5973. Vento só 6225, 130 graus, 08 mais. 70 com 8, obrigado. Uno 961, autorizado a alinhar e manter o som zero. Alinhar e manter o som zero, 961. 225 no solo ao 26, livre taxi primeira direita, chama o solo no 21, 219. Direita, 219, 6225. Bom dia, Ocean 6225, Libra. Bom dia, Ocean 6225, táxi livre Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, direto para 08625. 961 no decolado 228, chame controle frequência no 20 do décimo 8. 208, bom dia, bom trabalho. Controle, Salvador, bom dia, voo 1961 no decolado. 961 no contato radar decolagem, tudo mantendo nível de voo 360, posso cruzar 2 mil pés ou ilha. 360 para 2000, beleza. Rio 5973. Sim. Abriu 10 graus, 15 graus à esquerda, assim deve estar duas formações aqui. Está livre, informe na Polidona, 5973. Tomarei o Polidona, Rio 5973. Pela navança, duas informações, está passando através de esquerda da posição ETAP, deslocado uma milha. Pela projeção do seu voo, vai interceptar o localizador duas milhas após a posição turno, atrás da posição turno. Rio 5973 está apoiando o turno. Ente 9973. Será 9972, liga ali, acertou para no 0, altímetro agora no 020, chama estabilizado no localizador. 020, Salvador, bom dia novamente, 135, 97, informação, Fox Trot. Beleza, 3597, Brasília, só um minuto, papo. Prepare a Arbor Elefa. Arbor Elefa, tá 3597. A nossa 2 complete aproximação em LS, chama a Torre Salvador em 198, 995. 961, chame a Centro Recife, frequência 251, 93, 25. 3325, confirma? Correto, secundária 3325, a primária 25, 1. 3325, 251, boa. Nossa, 3 de LS, altímetro 10019, 2000 pés, estabilizado no localizador. Ok. 10019, acusarei estabilizado no localizador, desce para 2000. Federal 9972, pouso autorizado, pista 90, vento no 30 graus, 08 nós, ajuste altímetro 9020. Salvador, pulsagem 3517, iniciar pushback acionamento agora na autorização. Sim, 3517 autorizado. Tá pronto, cópia. Pronto, cópia. 3517, Brasília aprovado, nível 3620, via Pêssulo 17. Decola down no zero, curva direita, subida Arbor, transição Elefa. Aciona 5476, controle Salvador 120.8. Autorizado para Brasília, IVA 360, pela Peugeot 17. Decola 10, saída Arbor, primeira curva direita, transição Elefa. Controle 10.8, transponda 3576, TAN 3597. Porta 3597, chame para um táxi. Autorizado para o estacionamento, chamará para o táxi, 3517. Salvador, muito bom, aqui é o 1093, com a Fox Trot. 093, aciona a indicação, desça para 2000 pés, o altímetro em Salvador 1020, chegada bom. Aciona a indicação, desça para 2000 pés, está na ponte, e o altímetro em Salvador 1093. Nossa 3, altímetro Salvador está variando entre 1019 e 1020. Afirmativo, copiado, obrigado. Federal 9972, no solo 37, livre táxi, primeira direita, chama-se solo 121, 19. 219. Bom dia, Cedral 9972, Alfa, Kilo, Pátio 3. Previsto é 05 Lima do Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3. No drive da pista 90, já com a pista 2. Fez completo de aproximado do CNS, chamado do Salvador 1895 até decolagem. Chamado 1895 até decolagem, Recife 973. Dia Rio 5973 estabilizado. Oi, ILS, pista 1-0. Bom dia, Rio 5973, pouso autorizado. Pista 1-0, vento no 30 graus, 079, ajuste de altímetro 1-0-2-0. Pouso 1-0-2-0, está autorizado o pouso para Rio 5973. 0-8. Azul 4040, autorizado Salvador, Vigo 360, Voo 360, escola da pista 10, curva direita, árvore, transmissão elétrica, 5040. Destino Confins, Azul 31153, no gate 2, informação forte. Autorização Galeão 360. Olha, 353, Galeão aprovado, nível 3620, via Uber November 857, até Moussu. Mike Oscar, Lima, Sierra Uniforme, Moussu, após Home Rota. Decoladão no zero, curva direita, subida da El, após Leda, após direto Irume. Aciona 5502, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível 360 para Galeão, via por November 857 até Moça, após conforto. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da EL, Leda e após Leda, Irune. Transponder 5502, controle 1208, da 31153. Correto, 353, portão 02, chame pronto, pushback, acionamento. Chama quando pronto, tá 3153. Salvador, tá 3517, para táxi com 150 a bordo, autonomia de 3 horas e 15, alterna contínua. Parte principal, Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre 1-8, decimal 95, altímetro no 0-9, bom voo e bom dia, até 3517. Parte Índia, Alfa, ponto espero 395, ajuste 1-0, 1-9, bom dia, até 3517, meu trabalho. 9973, livre. Ah, solo 42, livre táxi, primeira direita, chama solo 121, décimo 9. 219. Dia Rio 5973, livrando, mantendo a sequência. Bom dia Rio 5973, Alfa Kilo 43, prevista posição 62 do 43. Alfa Kilo 43, prevista 62 do 5973. Guardando que eu para o solo, 4040, após a passagem retaguarda, o reboi da TAM, após o tráfego em coordenação, está autorizado o portão 1 no chame táxi. Autorizado para o seu diverso, gol 1-0-9-3. Chama o estabilizador no localizador, 1-0-9-3. Autorizado LSX-1-0, chama o estabilizado no localizador, 1-0-9-3. Ah, é o Leda Motiva. Ah. Salvador, bom dia. TAM 3597, ponto de espera, próximo. TAM 3597, bom dia. Autorizado alinhar e decolar para o 0, 130 graus, 109, ajuste de altímetro 1020. Autorizado alinhar e decolar para o 0, ajuste 1020. TAM 3597. Índia e Alfa Ponte Espero no 0, torre no 8, decimal 95. No ajuste de altímetro agora no 020-1020. Tem um voo e bom dia, Azul 40, bate 0. Então 3597, decolada aos 48, chame o controle de frequência no 20-8. Controle, 208, são 3597. Controle Salvador, bom dia, são 3597, saída Árvore. 7, contato radar, decolagem, tudo uma terminaria, 360, saída Árvore. 360, saída Árvore, são 3597. Bom dia, 4040, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 020. 20, aqui ele fala que está 1 a 0, 040, 040. Sr. Salvador, muito bom dia, gol no 093. Gol no 093, bom dia, reporte externo e baixo travado, ajuste de altímetro no 020. Reporte externo, baixar travado com V20, gol no 093.